provisória, ambulante, andarilha retirante. Saio da terra seca todo dia em busca de uma chance. O meu suor é minha dignidade. Derramo enquanto eu passo, deixo marcas na passagem. Leio sinais de quem passou primeiro. A casa é o chão, bom lugar, meu paradeiro. É, eu falo sério, pé descalço no minério. Visto a poeira deste cosmo, o mistério que acontece na falha. Fina brecha, pisa grave e atravessa a muralha que parece insuperável. Reza a guia, bota fé na travessia. Sentimento do mundo, agora eu sei, não vou sozinha. Eu não vou só como um guarresistência. Diversos e manifestos nasce uma outra ciência. Eu não vou só como um guarresistência. Diversos e manifestos nasce uma outra ciência. Passou primeiro, a casa é o chão, bom lugar, meu paradeiro. O meu suor, a minha dignidade. Derramo enquanto eu passo, deixo marcas na passagem. Eu falo sério, pé descalço no minério. Visto a poeira deste cosmo, o mistério que acontece na falha. Fina brecha, pisa grave e atravessa a muralha que parece insuperável. Reza a guia, bota fé na travessia. Sente o mundo, eu sei, não vou sozinha. Resistência, diversos e manifestos nasce uma outra ciência. Eu não vou só como um guarresistência. Diversos e manifestos nasce uma outra ciência.